convite. Eu sei que a festa tá boa, eu sei que a festa tá uma delícia. Todo mundo tá adorando, tá cantando com a gente. Mas só porque é show da virada, vocês pensaram que eu não ia revelar minha verdade. Oh.